sacou a louca. Depois que a gente terminou, saiu pra rua, fazendo rodos e o de boca, sem pensar nas consequências. Agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar. Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar. Um infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você. Eu tenho um recadinho aqui que vai doer. E vai chorar. Ninguém mandou bancar a vingadora. Vai, e vai chorar. Devia ter terminado de boa. E vai chorar. Ninguém mandou bancar a vingadora. Vai, e vai chorar. Devia ter terminado de boa. Uma coa louca. Depois que a gente terminou, saiu pra rua, fazendo rodos de boca, sem pensar nas consequências. Agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar. Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar. O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você. Eu tenho um recadinho aqui que vai doer. Foi na maldade. Quem pisa num amor tropeça e cai na saudade.